apostei no amor que você tinha pra me dar. Me apaixonei de repente quando olhei no seu olhar. Eu fiz de tudo pra ficar um dia junto com você. Mudei meu mundo, mas não foi suficiente pra nós dois. E você deixou a gente pra depois. E acabou assim, você longe de mim e eu te amando mais. E cada dia mais não passa, não sará. Só de ouvir seu nome o coração dispara. Não passa, não muda. Esse amor é uma doença que não cura. Esse amor é tatuagem no meu peito. Esse amor é o meu defeito. Ah, ah. Eu fiz de tudo pra ficar um dia junto com você. Mas não foi suficiente pra nós dois. E você deixou a gente pra depois. E acabou assim, você longe de mim e eu te amando mais. E cada dia mais não passa, não sará. Só de ouvir seu nome o coração dispara. Não muda. Esse amor é uma doença que não cura. Esse amor é tatuagem no meu peito. Esse amor é o meu defeito. Não passa, não sara. Só de ouvir seu nome o coração dispara. Esse amor é uma doença que não cura. Esse amor é tatuagem no meu peito. Esse amor é o meu defeito. Esse amor é o meu defeito. Esse amor é o meu defeito.